dia não mais me lembrarei da vida que eu tive aqui, pois o meu corpo será um corpo transformado. Eu não lamento por estar nesta cadeira. Muitos vivem a correr, mas não têm a paz verdadeira. Perdi os passos meus, mas não perdi, Jesus. Espero um corpo perfeito. Andarei nas ruas de ouro. Quando chegar no céu, de mãos dadas com Jesus, terei corpo transformado lá no lindo céu de luz. Estar nesta cadeira, muitos vivem a correr, mas não tem paz verdadeira. Não vou lembrar da vida que eu tive, pois o meu corpo será corpo incorruptível. Perdi os passos meus, mas Cristo me amou, me dando eterna salvação. Breve eu andarei na linda Jerusalém. Eu vou adorar Jesus sempre, amém. Eu não lamento por estar nesta cadeira. Muitos vivem a correr, mas não tem paz verdadeira. Não vou lembrar da vida que eu tive, pois o meu corpo será corpo incorruptível. Eu não lamento por estar nesta cadeira. Muitos vivem a correr, mas não tem paz verdadeira. Não vou lembrar da vida que eu tive, pois o meu corpo será corpo incorruptível. Não vou lembrar da vida que eu tive, pois o meu corpo será corpo incorruptível.